já tem pergunta? Saudações, alviverdes a todos! Eu sou Conrado Cacá, está começando mais um Periscatso! Todas as segundas e sextas-feiras aqui no nosso canal do Facebook. Facebook! Nosso canal do YouTube! Verdazo 1914 é o nosso canal. Passamos de 5 mil. Tem uns caras aí que tem 1 milhão, né? Aí veio o barbudinho falar de 5 mil. Ah, pô, mas faz só 3 meses e é só para palmeirense. Quer dizer, não é para 100% da população, é para mais ou menos 10%. Ah, então eu acho que tá bem legal. Eu acho que tá crescendo num ritmo muito, muito bacana e é muito bom contar aqui com a companhia de vocês. Sexta-noite, então é demais, né? O cara larga as coisas pra fazer na sexta-noite pra assistir Periscatso. Quer dizer, às vezes nem larga, né? Tá com o celular ali, tá vendo e tá fazendo outra coisa, mas é muito bacana. É muito bom saber que vocês estão aqui e pegando gosto, né? Se acostumando, participando, fazendo perguntas. Então façam perguntas, peçam abraço. Quem quer abraço? Pede abraço! Porque a gente tem o estagiário das perguntas, tem o estagiário do abraço e tem o estagiário Rambo. Manja, aquele que mata os corintianos, mata os São Paulino que invadem, né? Cara que, né? Tem um estagiário aqui, corta fora. Então faça suas perguntas, mandem seus abraços. E se você torcer para outro time, fique na moita, porque se você fizer gracinha, o estagiário corta você. Certo, rapaziada? Muito bem. Semana cheia. Na língua deles, né, dos jogadores, eles falam semana cheia. Para nós é vazia, porque não tem jogo. Mas para eles é cheia por quê? Porque todos os dias tem treinamento. Semana que tem jogo no meio da semana, semana que tem jogo no meio da semana, semana que tem jogo na quarta-feira ou na quinta-feira ou na terça, o treinamento é completamente prejudicado. Porque você não pode treinar muito forte no dia anterior, muito menos no dia do jogo, e no dia seguinte também. Então você perde 3 dias de treinamento numa semana cheia, ou numa semana cheia para nós. Vocês entenderam? E essa semana não, essa semana direto, treinamento, treinamento, treinamento. Isso é muito bom para fazer evoluções táticas e vem para nós num momento espetacular. Porque o Palmeiras está naquele momento de oscilação. E, gente, vai acontecer mais oscilações ainda durante o ano. Talvez até nesse espaço aí de quantas partidas a gente vai ter? 3 da Libertadores, mais 2 da Copa do Brasil, 5, mais 11, 16 partidas ainda até a Copa. É possível que tenha mais oscilações até lá. Você não consegue fazer uma sequência de 16 jogos? Pô, excelentes! Oscila. Qualquer time oscila. Quem que não oscila? No rendimento, ninguém. Nos resultados, sabe quem não oscila? Barcelona, Real Madrid, que em seus campeonatos tem uma diferença muito grande para os outros 18. Bayern de Munique não oscila. Joga mal, mas ganha. Aqui no Brasil é diferente. Aliás, vou propor um exercício para vocês. Nós estamos nos campeonatos europeus, os quatro principais que têm 20 clubes. O da Alemanha não conta porque o da Alemanha tem 18. Então é diferente a matemática. Mas se você pegar francês, italiano, inglês e espanhol, todos têm 20 times. Vejam com quantos pontos estão os cabeças e vejam com quantos pontos estão os rebaixados. E é muito interessante notar que lá cai em 3, aqui cai em 4. Mas mesmo assim, mesmo com essa pequena diferença, faça um raciocínio para quem está o quarto de baixo para cima. Veja com quantos pontos está o quarto de baixo para cima, faltando ainda 5 rodadas. Projetem até onde eles vão chegar. Eles não vão chegar a 40 pontos. Aqui, se você não fizer 45, você cai. Mesma coisa na ponta de cima. Lá, o terceiro colocado está com mais de 70 pontos em quase todas essas ligas que eu mencionei. Aqui, 70 pontos, faltando 5 rodadas, quer dizer, projetando, os caras vão passar de 80. O terceiro colocado passa de 80 pontos. Aqui, o campeão passou de 80 duas vezes. Uma vez foi a gente, uma vez foi o Gambá. O que eu quero dizer com isso? Que aqui, a classificação ela é muito mais achatada. É muito mais equilibrado. O último não está tão longe do primeiro quanto nas outras ligas normais. Por quê? Porque aqui é muito mais equilibrado. A diferença entre os clubes, a diferença técnica, é muito menor entre a turma de cima e a turma de baixo. Então, essa é a constatação de quando alguém fala ah, o Campeonato Brasileiro é muito mais equilibrado. De onde se tira isso? Exatamente dessa distribuição matemática das pontas. Então, é muito mais comum um time no Campeonato Brasileiro... Por que eu falei tudo isso? É muito mais comum um time no Campeonato Brasileiro ter 3-4 tropeços seguidos e ser líder. E continuar líder. E até destacado. Não é o fim do mundo quando isso acontece. Se isso acontece numa dessas ligas que eu mencionei, é o fim do mundo. O cara perde 3-4 partidas seguidas, ou tropeça em 3-4 partidas seguidas... Fica para trás. Porque o outro que está concorrendo com ele não vai tropeçar 3 ou 4. 3 ou 4 é o número de tropeços no campeonato inteiro. Os caras terminam com 30 vitórias. Então, a gente tem que ter mais calma com os resultados. É impressionante. O Palmeiras teve... Está 3 jogos sem vencer. Só que os 3 jogos sem vencer... Um roubado. Roubado. Mas roubado, roubado. Não é roubado, o juiz errou. Roubado daquele jeito que vocês sabem. Um empate em casa, tomando gol nos descontos. Contra o Boca Juniors. Não era contra o Chacarita Juniors. É o Boca Juniors, cacete. Então, um empate em casa com o Boca Juniors, tudo bem, dava para ganhar. Se a gente queria ganhar. Mas não é o fim do mundo. E empatando fora com o Botafogo, campeão carioca, embalado, vindo de bons resultados, as últimas partidas do Botafogo, tudo vitória. Na casa deles, a gente arranca o empate. Também a mesma coisa, estava ganhando, tomamos um gol no final. Não tão no final, mas no final, nos últimos 10 minutos. Então, resultados não são para desespero. Desempenho, oscilação. A oscilação ela vai ser consertada exatamente com essa semana cheia. É o que a gente espera. Ah, mas como? A gente já tem o relato dos setoristas. Ele está mexendo no time. A zaga, o Thiago Martins, perdeu o lugar. Vai entrar o Edu Dracena. Vem ao encontro do que a gente falou no último Periscato, na segunda-feira, e no Mesa 42, na quarta-feira. Aliás, espero que vocês tenham assistido o Mesa, junto com o Emerson da Armada, com o Zé do Verdão MVVC, com o Fernando do Insta Verde e esse cara aqui. Toda quarta-feira, a partir das 20 horas, uma vez no canal de cada um. Tá? Essa quarta-feira foi no canal do Zé, Minha Vida é Você. Na semana que vem vai ser no canal do Fernando. Tá? Só que não vai ser na quarta, porque quarta tem jogo com o Boca, então vai ser na quinta. Tá? Então eu já tinha mencionado isso. Falei assim: ó, tá na hora do Lucas Lima pegar um descanso, talvez, para entrar o Guerra. E o Thiago Martins, eu acho que podia dar uma descansada e ter que dar uma chance ou para o Emerson Santos ou para o Edu Dracena. Parece que o Edu Dracena vai ser escolhido. Ou foi escolhido. O Lucas Lima talvez não perca a chance porque o Guerra machucou. O Guerra teve uma inflamação no quadril depois de ter um choque meio um pouco mais forte com o Michel Bastos no treinamento de quarta-feira. Inclusive o Michel também se machucou. Deve ter sido uma trombada daquelas. E acontece, coisa de treino. E de qualquer forma, só o fato dele ter cogitado tirar o Lucas Lima, e o Lucas Lima recebeu a mensagem, tipo, meu irmão, joga direito. Então, o que quer dizer esse joga direito? Tanto pode ser joga com mais intensidade, ou me obedece, faz o que eu tô falando pra você fazer, que você não tá fazendo, ou você simplesmente não está funcionando. Você está fazendo exatamente o que eu estou pedindo, está se esforçando, só que não está funcionando por causa das suas características. Então eu vou colocar outro cara. Aí o outro cara machuca. Então o Lucas Lima fala, puta, agora é minha chance. Eu tenho que jogar mais do que eu vinha jogando para me segurar no time, porque com esse elenco não dá para dormir na areia, né? Camarão que dorme, anda leva. Então, acho que acaba sendo, por linhas tortas, uma saída boa. O que eu estou muito mais confiante do que eu já estava. Não só para o jogo contra o Inter no domingo, mas para o jogo na Bomboneira. Tá? Então, existe a chance muito... Ah, e o Borja volta, né? E o Borja parece que aquela pequena lesão que ele teve no menisco foi tratada. Eu não sei como faz isso, eu não tenho a menor ideia. Mas parece... Quando era criança, a palavra menisco era pior que cérebro. Lesão no menisco era mais difícil de curar do que lesão no cérebro. Agora o cara teve uma lesão no menisco, ficou um jogo e já voltou. Sei lá como que é a medicina, mas enfim. E também existem lesões e lesões, né? De qualquer forma, Borja de volta. Eu acho uma excelente notícia. Eu acho que o Palmeiras treina primordialmente para jogar com o centroavante 9-9, enfiado, que é o que o Borja é. E não temos nenhum outro com as mesmas características no elenco. Então daí também um pouco a queda de rendimento nos últimos jogos. O Borja não jogou no último. E nos dois anteriores, ele estava no sacrifício, ele estava baleado. Então essa notícia a gente também não tinha. E o Borja foi um dos piores em campo nas duas. E agora a gente fica sabendo. Pô, o cara estava lesionado, o cara estava baleado, jogando com infiltração no sacrifício. Então vamos ter muito cuidado para detonar o Borja. Tem gente que é louco para detonar o Borja. Só a gente fica esperando ele... Tem uma sequência de dois jogos ruins para já começar a descer o cacete. Então vamos com calma. Então volta Borja. Lucas Lima levou um tapão na cabeça e fala, ó, vamos jogar que senão você vai perder a posição. Se é que não vai perder, porque existe ainda a chance até do Moisés ser escalado nessa função. Tá? E Edu Dracena para dar um pouco mais de experiência na zaga. Aí cai naquilo que a gente falou também, uma dupla um pouco mais mesclada. Juventude, experiência, né? Então, eu acho que vai ser uma mudança bem positiva. E o que o Thiago tenha tirado as lições aí desse período dele como titular, agora ele volta para o banco e vai amadurecer mais e vai crescer mais na carreira dele, tenho certeza disso. Tá certo? Muito bem, senhores. Hoje vamos fazer mais pergunta, tá? Você me mandou arquivo texto, velho. Me cola aqui, meu. Não manda o arquivo texto, senão... Puta, você me quebra. Copia o texto e cola aqui, estagiário do cacete. Puta, estagiário, eu contratei o novo agora. Ele é muito mais burro do que os outros. Eu falei assim, você pega as perguntas, copia e cola num arquivo texto. Mas por que é pra colar no arquivo texto? Pra ter onde copiar e colar e juntar tudo. Aí pega tudo, copia e cola e manda no WhatsApp. Não, ele mandou o arquivo anexo no WhatsApp. Por isso que é estagiário, né? Mas ele tá começando, ele é novinho, deve ter uns 15, 16 anos, é burrinho ainda, mas vai aprender. Olha lá. É cada uma que parece duas, viu? Lá vamos. Ai, tem que baixar, salvar. Aí abre, agora abri. Aí abre na outra janela, tem que achar o negócio. Ó, estagiário, o que você tá fazendo? Velho, só tem abraço aqui, meu. Cadê as perguntas? Puta, demite esse estagiário, ele é burro demais. Ah, agora sim, estagiário inteligente. Muito bem. Gleibe Caires. Ele quer saber por que os nossos atacantes e centroavantes não finalizam tanto. Eu quero ver eles finalizar mais, não vejo eles fazendo isso. Então você não está vendo os jogos. O Palmeiras é um dos times que mais finaliza, só você ver a estatística. Então, isso é pergunta para selecionar, estagiário? Seleciona uma pergunta decente. Olha esse Gleibe Caires que ele pergunta. Gleibe Caires, amigo, tá? Agora faz pergunta assim, leva patada. Isso aí é de lei. Marcel Pereira, se descontarmos o amistoso de 2010, os últimos 5 jogos oficiais entre Palmeiras e Boca terminaram empatados. Mostra que não ganhar do Boca tem sido comum, não perder também. Por isso que até o resultado muito provável na Bomboneira também é empate. Ou não, né? E 5 empates seguidos, está na hora de quebrar essa sequência. Alguém vai quebrar pela estatística, será? Na verdade, a sequência que aconteceu antes não influencia em nada no jogo de quarta-feira, né? É só curiosidade. Mas tem razão aí no que você falou. Não ganhar do Boca não é nenhum fim do mundo. É o Boca, cacete. Não é o timinho do sei lá quem. Tom pergunta se não estão sendo injustos de não liberar o Dudu. Puta, mas escreve direito, olha, parece índio escrevendo. Até índio escreve melhor que você, cara. Ó, vou ler o que o cara escreveu. Você acha que estão sendo injusto de não liberar o Dudu, motivo 3 anos de clube? E isso não é bom porque temos que oxigenar elenco como o Fernando da base. Rapaz, eu vou tentar entender o que você falou. Você quer que libere o Dudu porque ele já tem 3 anos... O Fernando Prass tem 6 anos. Está no 6º ano de Palmeiras. Qual o problema, cara? É importante para um clube ter referências. Você roda as posições onde o cara não encaixa, onde o cara não cria vínculo. É bom você ter um cara igual o Dudu. O Dudu é um cara que joga muito, criou identidade, tem muita influência em criança. Isso é importante pra cacete. Se ele não jogasse nada, todo o resto não importa. Antes de mais nada, o cara tem que jogar bola. E ele joga. Então aí você começa a ver as outras qualidades. Ele tem liderança, ele está amadurecido, né? Lembra do Dudu em 2015? Indo para cima de árbitro. E vê o Dudu agora. Está muito mais tranquilo. Ele continua mal, ele continua chato. Jogando bola. Jogar contra o Dudu deve ser um saco. Mas ter ele a favor é muito bom. Décio Santana, e o sorteio da CBF? Vamos falar sobre isso, bem lembrado. A América de Minas parece ser um... CBF não, da Copa do Brasil, né? Da CB. A América de Minas parece ser um adversário menos complicado e decidimos em casa. Não é menos complicado não, cara. Depende comparado com quem. Se você fosse pegar, por exemplo, pegar um outro time aí da turma. Deixa eu ver. O Vitória, acho que é mais complicado. O Santos pegou o Luverdense. O Luverdense não é complicado, mas tem uma logística chata, né? Porque não é nem na capital. Você tem que ir na capital, você tem que pegar um busão. É chato ir para Lucas do Rio Verde, né? Então não seria legal pegar. Quem mais? Goiás. Eu acho que melhor pegar o Goiás do que pegar o América. Eu preferia pegar o Goiás. É um time bem mais fraco que o América. O América, ele começou a Série B muito bem, metendo 3-0 no... Em quem mesmo? No Sport? No Sport. Então 3-0 no Sport, na estreia da Série B. Parece estar com o time bem mais encaixado. O Anderson, é o Anderson, né, o técnico, está no América já há algum tempo, então é um trabalho que vem tendo sequência. O Anderson, que eu falo, o Anderson Moreira. Então, não é dos mais fáceis, não é dos mais difíceis. Pegar o Atlético Mineiro, por exemplo, seria muito pior, claro. Pegar o Atlético Paranaense seria muito pior. Ou pegar o Bahia, talvez fosse pior também, certamente seria pior. Então, assim, dentre os disponíveis ali, está na faixa intermediária. Vai? Eu acho que teria uns mais fáceis também para pegar, que ficaram para os outros. Mas tá bom. Eu acho que, mesmo se a gente pegasse o Atlético Mineiro, tinha que, com todo respeito, passar por cima nessa fase. Ainda mais decidindo em casa. O fato da gente decidir em casa, sem a regra do gol fora, é uma vantagem absurda. Né? Não quer dizer que já ganhamos. Claro que não, mas você saber quantos gols você precisa fazer tendo o apoio de sua torcida é absurdo, é muito maior. E tem estatística que prova isso. Então, estatística que eu fiz. Eu já fiz essa estatística há muito tempo atrás, tá? Mas o formato é o mesmo. Então, o que, que eu fiz? Eu já comentei isso uma vez, mas acho que nem todo mundo viu, acho que vale a pena repetir. Eu fiz um estudo há muitos anos, acho que há mais de 7, 8 anos, e eu peguei partidas eliminatórias de mata-mata com a regra do gol fora e sem a regra do gol fora. E eu tive cuidado de pegar esses confrontos em fases já avançadas. Eu desprezei, por exemplo, competições entre que tem, sei lá, tipo aquelas Copas da Inglaterra, que joga time da primeira contra time da nona divisão. Aí não faz sentido você colocar esse tipo de confronto na base estatística para fazer um cálculo. Então eu peguei partidas onde as equipes, teoricamente, são bem mais equilibradas. Então sempre em fases finais, de oitavas ou quartas de finais para frente, dependendo da competição. E aí sim, né? Quando você já está no funil. E aí eu peguei competição que tem a regra do gol fora e que não tem a regra do gol fora. E comparei. Ó, deu bastante jogo, não era pouquinho jogo não, tá? Né? 10 jogos, porque daí o desvio padrão é muito grande e aí o estudo perde a validade. Mas então eu peguei uma base bem ampla para o desvio padrão ser menor e aí o estudo ser mais confiável. E aí a conclusão é a seguinte. Quando você tem a regra do gol fora, não importa muito o mando. É 50% para cada visitante e mandante que acaba se classificando. Quando você não tem... Não, peraí. Quando não tem a regra do gol fora, quando é saldo simples, 70% do mandante do segundo jogo se classifica e 30% o visitante do segundo jogo se classifica. Quando tem o gol fora é 50-50. Tá? Então a regra do gol fora, na prática, ela é um equilibrador. Ela faz com que o mando do segundo jogo não importe tanto. Tá? Como essa regra foi retirada agora, o mando do segundo jogo passa a ser absurdamente importante. 70-30. Tá? Então, quem decide em casa tem 70% de chance de levar antes do confronto começar, com equipes equilibradas. No caso, Palmeiras e América não são equipes exatamente equilibradas. Então, eu diria que a chance do Palmeiras é acima de 70%. Então, o sorteio foi muito bom para a gente nesse sentido. Para quem ainda não está por dentro, a Copa do Brasil já está com 16 clubes. Foram sorteados hoje os confrontos das oitavas de finais, então a gente tem 8 confrontos. Entre lá no Verdazzo, tem todos os confrontos ali listadinhos, bonitinho. O Santos, por exemplo, vai pegar o Luverdense, o Flamengo vai pegar a Ponte Preta, Grêmio e Goiás, Gambá vai pegar a Vitória, o São Paulo... Ih, São Paulo não classificou. Ai, que pena, né? De novo, né? Não vi ninguém na mídia criticando o São Paulo, que é o time que mais investiu, né? O time de maior investimento, é o time que mais investiu e está sendo eliminado. Vocês veem como é burro esse argumento da falta de investimento? Eu já volto nesse assunto. O que eu queria falar é que são 16 times, divididos em 8 chaves, claro. Avançam os 8 e esses 8 vão ser sorteados de novo. Tá? Assim que terminar essa fase. Aí já define a chave completa. Tá? Então, acabando essa fase, depois dessas 2 rodadas, o Palmeiras deve decidir a vaga no dia 23 de maio. O primeiro jogo dia 9 de maio, o segundo jogo dia 23 de maio. Então tá longe ainda. Então, provavelmente no dia 24 ou 25. 25 que é sexta-feira, né? Dia 25 de maio, então a gente já vai saber a chave definitiva da Copa do Brasil. Os 8 times vão ser emparelhados, a chave vai até o fim, só o que a gente não vai saber é o mando. O mando é sorteado fase por fase até o fim. E esses sorteios, aquela confiança. Você confia naquele sorteio? Nem eu. Mas estava falando do Bambi, né? Tava falando do investimento. Por que a gente briga tanto com esse argumento do investimento? Porque ele é burro. É um argumento burro demais. Então o São Paulo acabou de investir 50 milhões no time, é claro que o time não vai sair ganhando de uma hora para outra, precisa de tempo. Assim como esse time do Palmeiras, que nesses estudos que fizeram aí, o Palmeiras parece que investiu 16 milhões no time este ano, só que tem todo o investimento feito no ano passado. Também conta, o Borja custou 30 e pouco e está aí jogando, então está investindo. Ele continua dando retorno. Então o que você investe num ano, ele não dá retorno só naquele ano. Então todos os comentários que você viu no ano passado, de que o Palmeiras foi um fracasso, porque foi o time que mais investiu, é burro quem falou isso, é burro, burro. Deixa eu falar mais uma vez para ficar bem claro, é burro quem falou isso. Porque o investimento não acaba no fim do ano, o investimento ele se prolonga se os jogadores permanecem no time. Então o Palmeiras investiu no ano passado no Borja, no Guerra, tá tudo jogando aí. Então sabe, cadê o fracasso? O fracasso vai ser se quando fechar esse ciclo. Na verdade o ciclo nunca se fecha, né? Ele sempre se renova. Então, a não ser que acabe o futebol, que não vai acontecer. Então, como é que você determina o fracasso de um time? Quando você pega uma baseada, como foi feito em 2014, fecha todo mundo, vende todo mundo, aí acabou. Aí você está começando um ciclo do zero. Aí sim. Senão não existe isso. Lá, o time é um fracasso. O time perdeu, o time foi eliminado, o time não conseguiu, chegou em segundo lugar no Campeonato Brasileiro. É um fracasso. Mas se você considerar que só o campeão interessa, é um fracasso, ok. Mas é um fracasso relativo porque o investimento continua rolando no ano seguinte. E hoje o artilheiro do Campeonato Paulista é o Borja. O artilheiro, acho que entre todos os times paulistas, deve ser o Borja. Se bobear, entre todos os times da Série A. Eu não sei se tem jogador que marcou mais gol que o Borja. Deve ter um ou dois desses campeonatos menores, né? Que o cara acaba fazendo um pouco mais de gol. Mas se não é o principal, está entre os principais. Como vai falar que é um investimento que deu errado? E olha que o Borja jogou menos, porque ele teve lesões, ele teve suspensão, ele teve partida na seleção. Então, você aí que é campeonato de banco imobiliário, né, de quem mais dinheiro, então para que põe os times para jogar? Faz o campeonato de finanças dos times, quem gastou mais, quem gastou menos, quem tem o maior orçamento, e dá uma taça. Não é assim, cara. Eu me revolto com jornalista burro ou mal intencionado que faz esse tipo de análise e com torcedor que entra nessa. E você vê o torcedor igual o papagaio repetindo o que o cara fala na TV. É impressionante. Tem que ter mais senso crítico, gente. Ó, a pergunta do Décio Santana rendeu tudo isso, tá? EJ Thompson. Você acredita que possam anular a final do Paulista? Não. Não, mas eu acredito que possa haver consequências criminais. E torço para isso. Não acredito que vão tirar o título do Corinthians. Deviam. Devia ficar vago o título, mas não vão. A justiça desportiva não vai fazer isso. Mas a justiça comum vai. Porque o Palmeiras está levando muito a sério esse negócio. Esse negócio de deixar para lá... A cultura do brasileiro. Ah, deixa pra lá. Ah, bola pra frente. Ah, vamos focar em treinar. O que teve de jornalista falando isso? Ah, o Palmeiras tá dando muita atenção pra isso. Devia focar em melhorar o time. São coisas que correm em paralelo, amigo. A gente foi roubado no ano passado e não fez nada. Deu no que deu. Lembram que eu falava ano passado? Quem lembra? Falava, o Palmeiras perdeu o brasileiro porque foi roubado. O Palmeiras perdeu o brasileiro porque foi roubado. Teve operação dupla do Eber e do Daronco. O Eber no jogo contra o Cruzeiro, o Daronco no jogo contra o Corinthians. Jogos seguidos. O Palmeiras estava colando no gambá, estava chegando, estava crescendo no retrovisor. Os gambá estavam com o cu na mão. O Neto estava dando xilique na TV. Aí eles fizeram uma operação dupla e tiraram o Palmeiras da jogada. Vocês lembram, gente? Não é possível que vocês tenham esquecido. Aí o que o Palmeiras fez? Nada. Aí o que aconteceu? No campeonato seguinte fizeram a mesma coisa. Então, finalmente, o Palmeiras largou de ser bobo. Parou de ser o paga-lanche da história. Mas parou em grande estilo. Porque o esquema envolve federação, juízes, imprensa, principalmente a Globo, que comanda as transmissões. Então o Palmeiras está dando pancada em todos. Com a Globo, ela não quer nem saber mais. Não dá mais entrevista, não vai, deixa a cadeira vazia, não vou mandar jogador para essa empresa, não vou. Não estamos falando da rádio Camanducaia. Estou falando da Globo, Rede Globo, RGT. Estou peitando. Federação Paulista, vai ter festa aqui, premiação, 9 jogadores do Palmeiras na seleção. Pô, venham aí receber troféu. Fia na bunda. Não queremos, não aguentamos mais ser o palhaço. Depois ganhar esse troféuzinho aí de melhor, não sei o quê, de destaque. Cara, sabe o que faz com esse troféu? Não quiseram medalha, não quiseram troféu, não quiseram nada. Top. E botaram um farejador, botaram um perdigueiro, botaram a Kroll em cima dos caras. E aí, com as evidências que a Kroll colher, isso daí vai para o Ministério Público. Mas não precisa do Ministério Público do Paulo Castilho, né? Vai para cara que é sério, para cara que não está atrás de holofote. Então o Palmeiras está levando isso muito a sério. E você pode ter certeza que com o que está acontecendo aí no país, a bandalheira é muito pior, o buraco é muito mais embaixo. Essa turminha aí de futebol, esses caras de futebol são um bagrinho perto dos outros, né? Estão sendo presos. São um bagrinho. Imagina que não deve estar passando nem sinal de Wi-Fi. Nesses caras. O que eles devem estar queimando de papel, deletando e-mail, deletando mensagem do WhatsApp. Tá tudo desesperado. Porque a Kroll vai para cima. E o Palmeiras botou uns caras fera em cima desses pilantras aí. Então agora eu quero ver. Mas voltar, o Paulista não vai. Eu nem quero que volte. Eu nem quero que anule. Eu queria que anulasse o jogo, né? Não voltar. Muito menos declarar o Palmeiras campeão. Não quero esse título. O que eu quero o que eu quero é ver esses caras na cadeia. Aí começava a melhorar a coisa. Então acho que o Palmeiras está dando exemplo. E mesmo que não vá ninguém para cadeia, pode ser que não aconteça, mas só de fazer isso o Palmeiras faz algo muito concreto para parar de ser roubado. Que é uma coisa que a gente já está cobrando desde o ano passado, vocês sabem, vocês que acompanham. Logo, entre o jogo do Cruzeiro e o jogo do Corinthians no ano passado, entre o jogo do Éber e o Daronco, podem procurar lá. Eu fiz um post: o Palmeiras não está trabalhando nos bastidores, o Palmeiras não está se garantindo para não ser roubado. Aí o Palmeiras foi roubado na Copinha. No Paulista Sub-20, o Palmeiras foi roubado, roubado, absurdamente roubado. Falei, até na base roubam o Palmeiras. E nosso clube não se mexe nos bastidores, não faz nada. Aí me pergunto, mas o que que tem que fazer nos bastidores? Como que faz? Eu não sei. Eu não sei. Vocês querem saber de uma coisa? Eu acho que também o Maurício não sabe, Maurício Gagliotti. Acho que ele também não sabe o que é para fazer nos bastidores. Porque ele não fez. Aí o que que ele fez? O que qualquer cidadão comum como nós faria. Bota a polícia, bota investigador particular. O Palmeiras tem recurso. Paga, ó, prova. Vai atrás de prova. Que tá claro que foi roubado, é claríssimo. Só que não consigo prova. Porque nos bastidores ele não consegue, ele não tem força. O Corinthians domina, o Andrés domina. Então ele não tem força. Então ele tá indo pelo meio da força criminal, sei lá como fala. Ele vai provar que os caras são criminosos. Vai botar esses caras, vai estar trabalhando, se não para botar eles na cadeia, para fazer eles se sentirem ameaçados. E isso você pode ter certeza, você que está em casa, vocês podem ter certeza. Eles estão se sentindo ameaçados. De verdade. Estão com o bagulho na mão. Não passa nem pensamento. Vinícius Torres. Ele quer saber se a história do Bruno Henrique foi mais uma tentativa da imprensa de tumultuar o ambiente ou é loucura minha? Loucura sua. Porque é um fato. A imprensa não inventou o fato. O fato não existe. Você vai lá na Federação Italiana e ele está suspenso. Então a imprensa tem que noticiar. A gente tem que ser muito criterioso na hora de bater na imprensa, gente. Porque senão a gente parece louco. Você mesmo perguntou: é loucura minha? É. A gente não pode parecer louco, a gente não pode perder a razão. Então, quando a imprensa está fazendo o papel dela, a gente tem que aceitar e até aplaudir. O que a gente precisa é de uma imprensa atuante, a gente precisa de uma imprensa séria, uma imprensa que apure os fatos, que traga a verdade para a gente. É isso que a gente quer. O problema é que a gente se revolta com a imprensa é que eles não fazem isso. Agora, quando eles fazem, a gente tem que aplaudir. Então, aconteceu o fato. O Bruno Henrique tem um problema no passaporte. Tem que apurar a responsabilidade, apurar a culpa. É, muitas vezes o jogador nem sabe o que está acontecendo. Isso aí é coisa de agente, de empresário. Tem esses facilitadores de visto, de passaporte, que às vezes na ânsia de prestar um serviço, às vezes não faz pelas vias corretas. E o Emerson da Armada Palestrina é um cara que conhece bastante do assunto, tá? Então entrem numa live da Armada e enchem o saco dele para ele contar essa história aí, que ele sabe bem os detalhes. Não dessa história específica, mas de como funciona essa parte de passaporte. Ele mora na Itália, né? Então ele pode dizer bastante disso para vocês. Mas com relação à imprensa, eles só noticiaram a verdade. Tá? Está acontecendo, então eles têm que falar. Antônio Silva quer saber se, com o Moisés no titular, esse meio campo não fica muito lento. O Moisés não é exatamente o ponto forte dele, a rapidez, o arranque. Agora, o que eu acho muito injusto é essa fama que o Moisés está pegando de gordo. Eu não sei de onde que tiraram que ele está gordo. Ele podia estar com uma movimentação um pouco prejudicada depois da lesão que ele teve no jogo contra o Barcelona. Ele voltou, né, no jogo contra o Barcelona. Lesão contra o Linense, né? Mas ele voltou no jogo com o Barcelona. Ele voltou no sacrifício. Ele não voltou 100%. A gente precisava muito dele. Aí ele voltou daquele jeito. Jogou pra cacete naquele jogo. E forçou. E a recuperação dele ficou prejudicada no ano passado por isso. E ele acabou pegando uma fama de gordo. Gente, vê a imagem do treinamento, mesmo a imagem no jogo, quando ele tira a camisa. O cara tá seco, tá magro, como ele sempre foi. De onde que tiram que ele é gordo, cara? Gordo sou eu. Ou a maioria de vocês aí que tá assistindo aí também, tudo gordinho que eu sei. Aliás, gordinho não, gordinho é São Paulino, né? Palmeirense ou é gordo ou é gordão. Sabe, gordinho, gordinho é Nutella. Então, que gordo. Moisés não é gordo porra nenhuma, né? Gordo é a gente. Então, eu, com certeza. E vocês também. Mas então, fica lento? Ele não é o cara mais rápido, né? Mas quem corre é a bola e não o jogador, né? Já diria, cara, isso é uma verdade meio ultrapassada do futebol. Hoje tem que correr bastante. Preparação física, tem o scout de todo mundo. Quanto correu, quanto foi a velocidade de arranque, tem tudo. Se estiver abaixo do que é exigido, o cara roda, o cara fica, vai para preparação física, volta para a mão do Omar. Não tem jeito, gente. Não comece a achar chifre em cabeça de cavalo, que não tem. Tô procurando aqui, pergunta. Tá anotando os abraços aí, estagiário? Você não acharia interessante fazermos um teste em jogo considerado mais fácil com o meio-campo? Moisés, Tchê e Lucas Lima? Pois tudo bem que alguns jogadores citados estão... É só mais uma variação, cara. Você tirar... Na prática, você tá pedindo para tirar o Felipe Melo e o Bruno Henrique e colocar Moisés e Tchê. Pode ser, é um teste. Só que eu acho que não tem que fazer isso no jogo. Você tem que fazer isso nos treinos e ver se dá certo. Se der certo, aí vai pro jogo. Agora, simplesmente ter a ideia e pôr no jogo para ver se dá certo, não. Óbvio que não. Demetrios, claro, tá falando que o Palmeiras tem que jogar sério todo jogo. Tem que parar com isso de achar que time fraco é sinônimo de ganhar jogo. Você deve estar falando do adversário, né? Adversário fraco é sinônimo de vitória. O time tem que jogar sério. Mas você acha que em algum momento teve brincadeira? Esse é o tipo da análise, viu, Demetrius? Que, na verdade, não é uma análise, né? É uma resposta emocional. Porque de análise isso aí não tem nada. Ele manda aquele cara que fala que tem terraça. Ou o time não jogou sério, não jogou com seriedade, ou não jogou com raça. Às vezes o time é apático em campo. Mas isso não quer dizer que falta raça ou que falta seriedade. Quando você tenta e não dá certo, é uma questão de ânimo. É uma questão de confiança. Então aí entra muito mais o fator psicológico do que o fator vergonha na cara, que é o que 90% dos torcedores raivosos tocam nesse assunto. Não é, sabe, é aquilo que eu falei, né? Tem torcedor que trabalha a derrota de um jeito, tem torcedor que trabalha do outro. Qual que é o outro jeito? Raiva. Eu vou lá xingar na internet. Esses caras não ganharam e eu vou ser zoado. Vou começar. Eu não quero ser repetitivo, já falei isso na transmissão passada. Mas eu não concordo com a história de futebol é zoeira, futebol é... Tá bem, você pode até dar uma zoadinha naquele cara que você gosta. Naquele cara que você sabe que... Mesmo, vamos dar um exemplo claro. Teu amigo corintiano chegou em você e te deu uma zoada que eles foram campeões em cima da gente na nossa casa. Aí o cara fala, pô, se fuder eu ganhar um título em cima de você. Aí você só dá aquela olhada pra ele. Fala assim, pô, tá certo o título que foi. Aí você nem precisa falar nada. Aí ele já chega perto de você, já meio... Porra. Não queria que fosse desse jeito. Né? Então, o cara que tenha... Que dá aquela zoadinha só pra bater o cartão, mas que no fundo ele sabe que tá errado. Beleza, esse cara merece respeito. O cara que zoa, sabendo que é roubado, o cara não vale nada. O cara que ganha honestamente e zoa pra se sentir melhor, pra, sabe, pô, eu perco tudo pra você. Eu sou mais feio que você, sou mais pobre que você, seu emprego é melhor que o meu, seu carro é mais bonito que o meu, minha mulher é mais feia que a sua, mas meu time ganhou do seu. Pelo menos isso, né? Então tem cara que usa pra isso, só pra isso. É cara frustrado, cara que a vida é ruim, né? Mais ou menos. Não é isso, cara. Futebol não é isso, não é... Sabe, zoar quem não conhece, pior ainda. Ir no Twitter do cara zoar, entrar na live aqui e ficar zoando. Isso não existe, cara. Você fazer humor, tipo, o pessoal que tem site de humor, eu já fiz muito isso, eu não faço mais, mas não vejo nada de errado. Fazer meme, beleza. Porque você não está indo direto apontar o dedo para ninguém, para zoar ninguém. Então, quem se importa com isso é o cara que vai xingar o jogador do Palmeiras quando o Palmeiras perde. Vai xingar jogador, cara, falar que não tem vergonha, que não tem seriedade, que não tem raça. Isso daí era uma verdade no tempo do futebol não profissional ou semi-profissional. E você pode até falar que o futebol não era profissional até uns 7, 8 anos atrás. Quando o Valdívia era ídolo, eu não era profissional, era semi-profissional. Profissional é hoje. Hoje a gente tem um profissionalismo muito desenvolvido, principalmente no Palmeiras. Então não tem mais lugar para isso. Hoje você tem um grupo de jogadores que está tão comprometido que se um começa com gracinha, o cara é espirrado rapidinho. Quer um exemplo? Roger Guedes. Foi espirrado. Não deu ambiente com o grupo. Esse não estava levando a sério. Esse estava pensando mais nele, nas baladas, né? Não estava levando a sério. Área. Não tem mais isso no futebol, no Palmeiras, gente. Parem de se preocupar com isso. Torcida gosta muito de fazer isso, né? Não, vou fiscalizar jogador na balada. Tipo, estou defendendo o meu time. Não, beleza, cara. O torcedor tem que fazer tudo pelo time mesmo, mas eu acho que já pode procurar outra coisa pra fazer, porque fiscalizar jogador já é uma coisa que não faz mais sentido. Até outro dia tinha, né? O João Vitor chegou bêbado, né? Até outro dia tinha, cara, mas Hoje, o profissionalismo, o nível de profissionalismo do Palmeiras é outro. Não tem mais isso. Ninguém é santo, tá? Os caras saem pra noite, bebem. Mas, como diria o Felipe Melo, com responsabilidade. Em dia que pode, em dia que não vai prejudicar. Quem está lesionado não faz isso, porque prejudica a recuperação. E assim por diante, né? Mas ninguém é santinho, não estou falando que é tudo padre, não. Tá? Continuam sendo jogadores de bola, continuam sendo tudo putanheiro, balada, mas na hora certa, com a responsabilidade, na quantidade certa. Podem ficar tranquilos, isso está acontecendo. William Squall quer que eu... Tá lembrando aqui. Quando alcançar 1000 padrinhos, não se esqueça daquela entrevista com o Iguri. Poderíamos ter algo parecido, convidando dois jogadores para bater um papo. Sem dúvida, sem dúvida. Isso vai acontecer. Né? A partir do momento que a gente estiver com a nossa rotina na academia de futebol, cobrindo o Palmeiras de perto e não pegando as informações pela imprensa como a gente faz hoje, certamente, vou chamar um jogador de lado, senta aí, vamos fazer um bate-papo aqui. Claro, tem que passar pela assessoria de imprensa sempre, mas vamos fazer assim, não tem por que não fazer. Naquela época eu fazia porque eu tinha muito mais liberdade de horário. Naquela época eu trabalhava em outra empresa, onde eu fazia home office, e eu fazia o meu horário. Então eu conseguia conciliar a minha agenda do trabalho com a agenda do trabalho. Na verdade, eu conseguia agendar umas entrevistas bacanas, como eu fiz não só com o Iguri, né? Você está falando do Iguri, que foi uma, mas eu fiz uma porrada de entrevistas muito legais com jogadores, ex-jogadores. Aqui eu guardo com o maior carinho até hoje a do Evair. Puta, do Evair, aliás, vai fazer 5 anos essa entrevista, que eu entrevistei ele quando fez 20 anos do título de 93. E agora já vai fazer 25 anos, né? Então foi uma entrevista muito bacana. E em breve, assim que a gente chegar em 1000 padrinhos, a gente vai voltar a fazer. Que é isso de padrinhos? Padrinhos são os leitores que apoiam, que sustentam esse projeto do Verdade. São os caras que me dão força, que me dão retorno. Não só retorno financeiro. Cada um contribui lá com 10 reais, 15 reais, 20 reais, 5 reais, 1 real. Cada um apoia com o que acha que eu mereço ou com o que o bolso aguenta. Tem cara que não pode dar nada, dar um real só para dar o apoio moral mesmo. Ó, eu tô com você. Eu não posso dar nada, mas tô te dando um real por mês aqui. Por quê? Porque quando eu chegar no 1000, eu vou ter um volume suficiente para deixar o meu emprego. Hoje, meu emprego é um emprego normal, que eu trabalho 8 horas por dia em escritório. E eu não consigo dar a atenção que eu gostaria de dar pro Palmeiras, pro Verdades, pro projeto. Então, para eu poder largar esse trabalho, eu preciso de 1000 padrinhos. E por enquanto, eu estou com 300 e... chegando perto do 400, vai? Então, chegando perto do 400, 40% da meta prestes a serem batidos. E eu preciso ainda de mais 60% para ter segurança. Então, se você gosta desse projeto e quer que ele melhore, quer que ele se amplie, e que passe a ter, entre outras coisas, isso que o Williams sugeriu, de voltar até aquelas entrevistas, sem dúvida, o caminho é se tornar padrinho dentro da sua possibilidade, dentro do que você acha que o projeto merece do seu investimento, do seu apoio, e você pode acessar então o link que os estagiários devem estar colocando aí no chat, mas se não estão vendo pelo chat, tem na descrição do vídeo. Se não estão vendo a descrição do vídeo, é www.padrim.com.br/verdazo. www.padrim, com M de Maria, padrim.com.br/verdazo. M de Mazola. Né? Williams, que já fez uma pergunta, está fazendo outra aqui. Futebol é feito de funções e encaixes, correto? Correto. Entre outras coisas, funções, ocupação de espaço. Seria sensato manter o Vitor Luiz por estar num momento melhor que o Barbosa, mesmo sabendo que tecnicamente o Diego é muito melhor? Não, não. O Vitor Luiz, ele é, como você disse, é tecnicamente inferior ao Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa foi contratado para ser o titular e ele só não está sendo titular desde o começo do ano porque ele lesionou na pré-temporada. Agora ele está bom, Aí é óbvio que o Vitor Luiz vai estar no melhor momento que o Diogo Barbosa, porque o Vitor Luiz está com um ritmo de jogo e o Diogo Barbosa não está. Então o problema não foi trocar o Vitor Luiz por Diogo Barbosa. O problema foi o Diogo Barbosa ter machucado no começo do ano. Então esse momento de adaptação do Diogo Barbosa é algo, é uma das causas da oscilação do Palmeiras, mas que tende a passar quanto mais jogos você der para ele. Daqui a pouco ele vai estar com o ritmo de jogo, vai estar entrosado, vai estar... Ele ainda está entendendo o esquema, gente. Ele fez 4 jogos, nem todos inteiros. Então, tem que dar tempo. Porque ele, a 100%, é muito melhor que o Vitor Luiz a 100%. Então, tenham paciência. Esperem esse período de adaptação dele ser cumprido, que a gente vai ter um puta no lateral esquerdo. Agora, ah, ele está jogando pior que o Vitor Luiz. Está mesmo, ele está sem ritmo de jogo. Ele está em janeiro e os jogadores estão em abril. Simples. O Ivan Bindilat está falando que a gente está com excesso de preciosismo na hora do arremate. Tivemos chance de matar partidas e não fizemos. Não achei por excesso de preciosismo, achei erro, falha. Não achei que o cara quis caprichar, quis fazer gracinha para a câmera, quis fazer bonito. Não vi isso em nenhum lance. O Thiago está falando assim, o Inter veio para São Paulo para não perder, tipo, como se fosse time pequeno. Colocar o Moisés nesse jogo no lugar do Lucas Lima eu acho errado. Precisamos de criatividade para furar a retranca que eles vão montar. É um bom ponto de vista. Mas não vamos esquecer que o Moisés também é um cara com passes espetaculares. Eu acho que qualquer que seja a opção do Roger, eu acho que se ela tiver apoiada num plano de jogo consistente, tanto o Lucas Lima quanto o Moisés. Gente, estamos falando de 2 puta jogadores. Não estamos falando de escolher entre o Patrick Barriga de Cavalo e o Thiago Real. Né? Estamos falando de Lucas Lima e Moisés. Então... O Marcel está me corrigindo aqui, né? América Sport foi um jogo pela Série A. Lógico. Eu falei Série B, né? O América subiu da Série B para a Série A e o Sport escapou de cair. Então foi um 3-0. Inclusive o América estava liderando o campeonato. Está liderando, né? É o líder do campeonato. Está com o time bem encaixadinho. Bem, obrigado pela correção aí, viu? É que ficou tanto tempo na B que a gente acostuma, né? Obrigado, Marcel. Giliardo. Giliardo deve ter esse nome por causa do Giliardi. Giliardi, um mito da música romântica da década de 70. Ia no programa do Silvio Santos. É muito engraçado essas coisas. Mas não vou repetir a sua pergunta aqui, cara. Especulação a essa altura aqui no nosso canal. Gente, parem de dar ibope para especulador. Parem de dar ibope para esses Fox da vida que toda hora vem com uma bomba. Para mais 90... que quer substituir técnico. Parem de dar moral para isso. Tudo bem que vocês estão vindo aqui perguntar, ah, é verdade, mas, assim, cortem na raiz. A hora que chega a informação em você, em vez de você ficar pensando, puta, será que é verdade? Será que pode ser? Você já filtra. Não faça isso fazer eco nem dentro da sua cabeça, quanto mais vim fazer uma pergunta aqui numa live aberta. Não façam isso. É mentira, é claramente mentira. Tá? Então. Pessoal, cadê os abraços, hein? Quem que tá no abraço? É o Alan? O áudio tá com volume baixo, né? Lógico, eu não pus o microfone hoje, o animal. Eu não usei o microfone, cara. Tô com o microfone direto do celular, muito burro. Cadê os abraços, cara? Quem que tá com os abraços? Ah, aqui. Aqui, muito bem. Humberto Kaufmann. Muito bem. Charlie Deroy. Ô, Charlie, você tem que escrever teu nome da próxima vez? Como ele é falado. Porque Deroid, eu não sei como é que fala, cara. Então, pra não ficar pagando mico aqui, ajuda nós aí da próxima vez. Tio Palestra Franklin. É, José Alves de Oliveira, Ricardo, só Ricardo, não pôs sobrenome aqui, Gessé Silva, Pedro Luiz, padrinho, Michael Pereira ou Michael, pode ser Michael, né? Juarez Júnior, abraço. Abraço para Marechal Deodoro, Alberto Barradas, muito bem. Aliás, tem abraço para Campo Mourão, no Paraná, tem um monte de palmeirense lá. César Fedato, que não é César Fedato nunca, o nome dele é César Fedato. Sérgio Luiz, Juarez Silva, tem Juarez Júnior e Juarez Silva. Tem o Marcos Oli também. Tem que botar o lugar de onde vocês são, é legal falar a cidade também, seus animais. Fabiano Bernardi, que mora em Salto de Itu. Fala Salto de Itu, os caras de Salto, eles ficam louco. Eu falei de propósito, só de sacanagem, porque eu sou de Sorocaba, eu sei disso. Salto de Itu. Marília, Anderson Teixeira, quem mais? Parnamirim, no Rio Grande do Norte, o VG. Várzea Alegre, o Raí Alves, muito bem. Fernanda Gouveia, de São José do Rio Preto. Ah lá, o Fabiano Bernardi, putíssimo da vida, que eu falei Salto de Itu. Natan Piva de Itapuá. André Luiz de Cambé, no Paraná. Quem mais? O César Fedato, que é de Mauá. O Jadenilson, que é de João Pessoa, na Paraíba. E ele disse que o segredo é arrumar a zaga. Ó, Roger, o segredo está descoberto aqui, cara. O Jadenilson descobriu. Murilo Gazo de Piritiba, na Bahia. Piritiba. Guilherme Polichuk, tá certo o jeito que eu falei? De Campo Mourão. Também de Campo Mourão. O Sérgio Luiz é de Alagoinhas. O Francisco Souza é de Manaus. O Leonardo Oliveira é de Sertãozinho. Puta, quanto abraço, né? Quanto lugar legal. Abraços para Assis, do Paulo Malta. O Newton, eu não sei se é Cicere, se é Cícere ou se é Tícere, Tícere. Só sei que você é de Adamantina. Abraço, pessoal de Adamantina. Região norte, né, do estado. Tô bom de geografia, mais ou menos. Americana, que é aqui pertinho, o Ângelo Vieira. O João Queiroz, que é aqui da capital, do Perus. Henrique Tábaro, que é de Itu. Itu, que mais? André Luiz de São Vicente, o Bruno Oaks, ou Oax, que é do Rio de Janeiro, o Anderson Palomo diz que me ama e é meu fã. Ai, com calma aí, Anderson, eu gosto muito de você também. O Luiz Henrique de Tupã, já foi, né? Ou não? Vando Torres, aqui da capital, fala o bairro quando é aqui da capital. Jacarezinho, o Rodrigo Cavaleira de Jacarezinho. O Antônio Silva de Garanhuns. Garanhuns é a cidade onde a gente ganhou o título da Série B de 2003. Foi uma Série B digna pra cacete. O Edson Silva de Fortaleza. Ah, você deve ter escrito Fortaleza e deu errado aí, né? Duvido que seja Fortaleza. Mauro Galete de Descalvado. Descalvado é do lado de Pirassununga. Juliano Varela, que é padrinho. O Dioned é de Imperatriz, no Maranhão. Ricardo Silva de Natal. Paulo André de Macapá. Puta, tem nego que é de longe pra caramba aqui de São Paulo, cara. Macapá é muito louco, cara. Amapá. Luiz Carlos de Brasília. Tem palmeirense pra caramba aí também. Valentim Terra, descobri o nome dele. De Ponta Grossa, duvido. Brás Teixeira de sempre, né? Lençóis Paulista. Cuiabá, Vinícius Torres. Michael Pereira, de Pinheiro, no Maranhão. No Maranhão também tem palmeirense, hein, meu? Tá louco. Que mais? Luan Santino, de Itamogi. O cara já arrumou um sobrenome. Luan Santino, tá bom que é Santino. Marcelo Toreiro, de Tambaú. Vando Torres de Ipiranga, João Neto de Salvador, agora ritmo acelerado. Luiz Carlos de Bauru, Gilberto Lúcio de Santana, aqui em São Paulo. A Carlinha de Córdoba. Córdoba na Argentina ou tem outro Córdoba aqui no Brasil? Maicon Baltazar de Belém do Pará, mas mora aqui na Vila Prudente. O Wilson de Londrina, o Jefferson de Pindamonhangaba e acabou! Grande prazer ter vocês aqui. Viu quanta gente? Que legal. Estou muito, muito satisfeito de ver tanta gente gostando, interagindo, mandando abraço. É com muito carinho que eu recebo e retribuo esses abraços. E fica o convite para o pré-jogo domingo, por volta de 3 da tarde aqui no canal. Acabou o jogo, tem o pós-jogo. Segunda-feira tem mais um Periscatso. Quarta-feira tem jogo do Boca, tem o pré-jogo e pós-jogo. E quinta-feira tem mesa 42. Combinado? Então botem tudo aí na agenda direitinho. E a gente se encontra aqui no nosso canal. Até domingo. E fiquem padrinhos, né? Pode dar aquela última relembrada? www.padrim.com.br/verdazo. Eu espero a companhia de vocês também no nosso grupo. Sábado que vem tem churrasco, hein, padrinhada? Churrascão, hein? Vamos lá. Até domingo, pessoal. Pré-jogo e pós-jogo. Tchau.